97.8. Said your peace, it's killing me. I can't believe.

see the lead in your heart of hearts. Say you have something to wear when your sleeve of sleeves. I swear you just saw a feather in water. Carry a blindfolded man through the streets, showered and blue blazer. Fill yourself with quarters, showered and blue blazer. Fill yourself with quarters. You get mistaken for strangers by your own friends when you pass in the night under the silver and silver city bank lights. Falling on and on in eyes and eyes. Now there's no leaving. E então, Caipi. Caipi com Bacardi. A melhor caipi deste verão. Ei, tu não és a fera da noite? Yeah, sou eu. E faz lá aquela cena do lobo. E queres chamadas grátis durante a noite para TMS? Grande fera. I morte you. De 15 de julho a 15 de agosto, fala grátis toda a noite para qualquer TMN por apenas 1 euro. O que é que tu queres mais? Campanha válida das 11 da noite às 6 da manhã. Para aderir, liga grátis 12060. Sabe mais em tmn.pt. Até já. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China. Na Radar FM. Os bichos de Giacomo não cabiam na oficina e espalhavam-se pelo quintal, pelo pátio e até pelo passeio em frente. Os vizinhos resolveram chamar a polícia. Alguns traziam fotografias dos estranhões e dos bizarrocos. Vejam bem, mostravam às polícias. Estas coisas não podem existir. Elas assustam as nossas crianças. Não era verdade. As crianças não se assustavam com os bizarrocos, nem sequer com os estranhões. Eles nunca tinham visto nada assim, mas todos os dias descobriam coisas novas que nunca tinham visto antes e por isso achavam os estranhões e os bizarrocos muito naturais e gostavam deles. Os vizinhos, porém, insistiram tanto, tanto, que os polícias foram obrigados a intervir. Numa tarde de chuva, muitíssimo triste, bateram à porta da oficina e levaram Giacomo para a prisão. Nos primeiros dias, Giacomo deixou-se ficar estendido na sua cela, a pensar, tentando perceber porque é que fora parar ali. A cela possuía uma pequena janela com grades e ele podia ver o céu e os pássaros a voar. As pessoas, concluiu Giacomo, as pessoas grandes têm medo de tudo o que é novo. Uma manhã acordou e viu um dos seus pássaros a vapor pousado na janela. As crianças, disse-lhe o pássaro, querem tirar-te da prisão. Um pouco por toda a cidade, as crianças organizavam, de facto, manifestações a pedir a libertação de Giacomo. Os bichos iam com elas. Viam-se meninos às costas dos estranhões, viam-se bizarrocos aos gritos, segurando cartazes, queremos Giacomo, Giacomo é um bom companheiro, viva o inventor do impossível. Os adultos não sabiam o que fazer. Era uma revolução. As crianças nas escolas só falavam daquele assunto. Vinham para casa e exigiam aos pais a libertação de Giacomo. Finalmente, o chefe da polícia concordou em libertar o inventor. Quando chegaram à cela dele, porém, não o encontraram. A partir de um relógio de pulso, de um botão de camisa e de algumas molas de cama e de um lençol, Giacomo tinha inventado, alguns dias antes, um aparelho atravessador de paredes. Montado nele, atravessou as paredes como se essas fossem feitas de água e voltou tranquilamente para a sua oficina. As crianças, os estranhões, os bizarrocos, os pássaros a vapor, as lagartixas com pele de arco-íris, enfim, todos os bichos que ele havia inventado, receberam-no em festa. Uma festa que durou 3 dias. O atravessador de paredes foi a única coisa útil que Giacomo inventou até hoje. Tudo o resto nunca serviu para nada, mas é muito importante. Publicações Dom Quixote apresenta Estranhões e Bizarrocos. Histórias para adormecer anjos. José Eduardo Agualusa escreveu, Henrique Caiate ilustrou. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Fly. Over. SOS Radar. Uma música apenas capaz de refrescar corações, abrir sorrisos ou simplesmente dar um salto no tempo. SOS Radar. Save our souls. He said to lose my life or lose my love. That's the nightmare I've been running from. So let me hold you in my arms a while. I was always careless as a child. Meia-noite. 5 às 5. As 5 canções mais votadas pelos ouvintes radar em blogradar.blogspot.com. De segunda a sexta, 5 às 5. 5 discos pedidos, 5 desejos para cumprir. Interrompemos esta emissão para notícia importante. A Positive Vibes perdeu a cabeça. Já, Massivo, o palco SAP Positive Vibes deste ano vai ser da Romba. Nos dias 6, 7, 8 e 9 de agosto, na Zambujeira do Mar, no Sudoeste MN, vamos poder ver. Chegue! Kimani Marley. Anthony B. Who want to dance all the time? Police! Who don't have to see her at the shop? Police! Junior Kelly! Deeper, that should be deeper. Whoa, whoa, whoa. You must care about the people. Golly Buds! Finally, the earth come around. The eye quit with me, I look for me, get it by the phone, yeah. When Golly Buds! You classic third world! Yeah, Massivo, estamos todos lá. Mais um verão, mais um grande ano na Zambujeira. Marrocan, solta aí a dica para o Pito. Radar, o futuro agora. Heavy. Just don't tell me that you love me all along. But if you're looking conforto. someone that makes me feel seasick. I want a skill to have, I want a skill to have so many skills that make her distinctive. But they're not mine to have, no, they're not mine. Wherever she looks, I read the nearest paper. No, I don't care about the soaps, no, I don't care about the soaps. Though I'm acting like I'm in an EastEnders episode. Gender I'll never understand. This is a rom-com, kill the director. This is a rom-com, kill the director. This is a rom-com, kill the director, please. This is no Jones, this is no Bridget, Bridget, this is no Bridget Jones, this is no Bridget, Bridget, this is no Bridget Jones, this is no Bridget, Bridget, this is no Bridget Jones, this is no Bridget, Bridget, this is no Bridget, Bridget, this is no Bridget Jones. myself and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing, and in my head I make a picture. É a companhia habitual de Viriato 25 aqui na Radar, não sem algumas diferenças em relação ao que é o nosso dia-a-dia ou noite após noite na pontinha da antena Radar, uma emissão mais digital do que habitualmente para as noites de julho de 2008. Just to be in the second places. sexual embrace. Like I say, it looks like it's left her. Like the sun's been happiness until the year after. Oh, here it comes like a natural disaster. Oh, blowing up like a ghetto blaster. Oh, here it comes, bring it faster. Oh, here it comes, bring it faster. It is a miracle. Never giving up, you can feel it melting. Always gonna get